Controle 119 decimal 35, transponda 5040. 340 Guarulhos, Upper Whisky 50, decola da 90 com curva direita da Eldiner, 0935, controle 5040, transponder, tá 3173. Chão pronto. Tá, valeu, obrigado. Gol 1754, decolou os 22, chame o controle 119 decimal 35. Utilizado por Prat, objeto 6721. Controle Salvador, boa tarde, gol 754. 754, boa tarde, contato sobre o 410 sem restrições. Ascensão 410 sem restrições, 1754. Autorizado, localizador, informe estabilizado. Localizado, localizador, reportará estabilizado. Doutor 392. Meia 721, chame Recife 12685. 12685, webjet 6721, boa tarde. Gol ONU 806, POB 61, autonomia 3 horas, alterna Recife. Só POB do 806? 61. 61, ciente. Está autorizado para tirar a via Índia Alfa. Na minha escuta, total consultório 28.014 no ajuste. Informo que após decolar está restrito nível 120 por 40 milhas. Ok, Índia Alfa, restrito 120 por 40 milhas, só confirmando a pista para decolagem, vai ser da intersecção Delta? Afirmo, vai ser a Delta, é a partir da Delta, até a Delta na minha escuta. Ok, então reportar para ingresso na Delta, gol no 3, 1806. Afirmo. Voa do Conde Carajá, pro 2. Solicito autorização, nível 360 para Vitória, Equatango. 360, Vitória, aguardo coordenação e cópia 4069. Guadiano, 4089. Recife 12685. 2685, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, tá 3234. 3234, minuto. 1806, agora restrição 080 por 40 milhas. 080 por 40 milhas, 1806. Localizador, tá 3192. Torre 186. Mesmo. 390 até aqui, senhor. Gente, agora 39. Ah, 64. 328, tem a posição já, por gentileza? 328, prossiga portão 3. Portão 3, 328. Portão 3192 e a torre, autorizado pouso na pista no zero. O vento é de 140 graus com 10 nós, a cabeceira no zero está deslocada 1.200 metros à frente. Entra, livre posição, 3192. Paulo 3566? 3566, tem contato com o centro, só um minutinho para cópia. Ok. Por um para cópia? Positivo. Autorizado Aracaju, nível 190, decolagem 10, curva esquerda, saída Fuca, transição Aracaju, controle 1935, transponder 5047, a torre está operando a frequência 18612. 190 ao nível, decola curva direita, confirmo curva esquerda, Fuca, Aracaju, 1935, 5047, ao transponder 286. Correto, portão 1, reporte pronto. Tá pronto, puxa acionamento no 01, então. Autorizado, portão 1, reporte destaque. Vai ficar atento ao tráfego da Azul, que vai parquear no 3, após o mesmo, autorizado a iniciar. Após o 3, está autorizado. Logo, gol no 806, pode ingressar na Delta? Afirma, ingresso Delta, chame torre 1862, Boa Viagem. 1806, ingressão Delta, obrigado, até a volta. 806, ataque 6 Delta. Gol no 806, ciente, mantém a Delta. Ainda mantém a Delta, gol no 806. Eu já teria autorização do 4089 da Azul? 4089, 2 minutos de autorização, estou em contato com o centro. Sim, te aguardando, obrigado. Salvador, está 3173 para o pushback, acionamento no 02. Portão 2, aguarde push, 3173. Aguardando. 566 no 01, não retornando? Chega. Para não atrapalhar o colega ao lado aí, o 3566 vai demorar mais uns 2 minutinhos, considerar o pedido de push no 01, no centro. Gol no 806, autorizado a alinhar e manter na 10. 06, alinha, mantém. Um minutinho, pessoal, por favor. Eu até não escuto, o Eco Juliette. 3173, está autorizado iniciar o push no portão 2. Autorizado, está 3173. 3566, demora mais um ou dois minutos para estar pronto? Possível, senhor. Sente. Sente, reporte pronto, 3566. Reportarei na mão. Eco Juliette Eco, prossiga. O Eco Juliette Eco informa que passou plano de voo para aéreo levantamento e deseja cancelar o mesmo. Gente, o Juliette Eco, a mensagem tem que ser enviada para a IET. A torre não pode receber essas mensagens via fonia. Tá ok, tá sim, então. Pois o Eco Juliette então solicita acionamento e táxi somente para o pátio da mata do Bahia Taxério. O senhor está em que pátio? Salvador, boa tarde, está 392. No pátio 4. Gente, do pátio 4 para o pátio da Bata, chame a torre 1862 para coordenar o seu táxi, ok? Delta 18612, o Papatango Eco Juliette. Eco, graças. Salve Salvador, até 3192. 3192, livrou, Tassive Alfa, Kilo, Pai 3, reporte para ingresso, parte principal. Alfa, Kilo, reportará para ingresso, tá, 3192. Azul 4089, pronto para cópia. 4089, pronto, cópia. Azul 4089, autorizado, Vitória, nível 360, Aerovia, Peruísque 50. Decolagem da 10, curva direita, saída da EL, transição de NER. Controle 1935, torre 18612, transponder 5044. Após a decolagem, vai estar restrita ao nível 080 por 40 milhas ou liberação do controle. Autorizado 360 para Vitória, via Upper Whisk 50, decolagem da pista 10, curva direita, saída da EL, transição de NER. Frequência do controle 19965, torre 1186, transponder 5044. Após a decolagem, restrito ao 080 por 40 milhas, aguardando liberação. Azul 4089. 4089, o controle é 1935. 1935, azul 4089. 4089, correto, reporte pronto, portão 9. Reportará. Paulo Salvador, o TAN 3566, está no 01, agora sim completamente pronto. Ciente, 3566, aguarde e puxe, portão 1. Aguardando. 3566, informe que após a decolagem, o senhor vai estar restrito no nível 80 por 40 milhas ou liberação do controle. Nível 80, 40 milhas ou liberação do controle, 3566. 1-0. Helena 320, desce via até 2000 pés, informe localizador sem glide. Maravilha, descendo para 2000, chegando, fazendo a chegada via Aman. O ajuste confirmado. 1-0, 1-3. O plano do trip. 3-1-7. Gente, no 705, aguarde coordenação 60, conquista. Aguardando a sua para cópia ao 5-4 de nós. Passou aquilo para ingresso, parte 3, tá? 3-1-9-2. Ingresso, aquilo para 3, aguarde ingresso, parte 1. Pelo pote 3 aguardando ingresso, tá? 3192. Para pushback acionamento, azul 4089. 4089, confirme. Solicita pushback acionamento, gate 9. Portão 9 autorizado, repassar. Autorizado, 4089. Solta 3173 para o táxi 1-07 a bordo, 4 horas e 28, alterna Galeão. 4-28, Galeão, confirme, só o POB. 1-07. Gente, 1073173, informa que após a decolagem vai estar restrito ao nível 080 por 40 milhas. Restrito 080 por 40 milhas, tá, 3173. 3173, correto, tá, via Índia, Alfa, 1013 no ajuste, 186 no ponto de parada Delta. Índia, Alfa, 1013 no ajuste, 186 torre, tá, 3173. Ela vai ingressar no portão 2, tá? 3192. Falou, Salvador, gol 924, informação Tango, autorização. Confirme o tráfego? É o gol 1924, autorização Maceió, informação Tango. 924, gente, Maceió 35, número 2 para cópia. Guardando. 3566, fica atento ao traço da sua companhia, vai parquear portão 2, após o mesmo autorizado puxar portão 1. Gente, 3566. 3834, pronto para cópia. Prossiga, 34. Então, 3834, autorizado Fortaleza, nível 390, Aerovia Upper Zulu 19. Decolagem 10, curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle em 1-1-9, decimal 3-5, torre em 1-1-8, decimal 6, o transponder 5-0-5-2. Positivo, tá? 3-8-3-4, autorizado com foto 3-9-0 para Fortaleza, via Pesulo 1-9. Decola da 1-0, Momo Frote, 19-3-5, controle, 18-6, torre, transponder 5-0-5-2. 3834, correto, informe que após a decolagem está restrita ao nível 080 por 40 milhas ou liberação do controle. Ok, restrito ao nível 80, 40 milhas ou liberação pelo controle, 3834. Ciente, liberou o ciente. No 924, cópia. 924, prossiga. 924, autorizado, Maceió, nível 350, aerovia Upper Whisky 58. Decola 10, curva esquerda, saída Pucaracaju. Controle 1935, torre 18612, transponder 5056. 350, Maceió, conforme Upper Whisky 58. Decolada 10 na intenção, com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O controle é 6935, torre 286, transponder 5056, 924. 924, correto, porta após decolar, está restrito ao nível 080, 40 milhas. Restrito 080 por 40 milhas, o gol 924. Azul 4089, está pronto para o táxi. 103 a bordo, 3 horas e 20, alternando com o fins. 03, 3 e 20, alternando com o fins. Afirmo. 2685-125-45. 2685-125-45. Boa. Aguardando transferência, 4089. Solo Salvador, Buenas 9405 da TAM, transformação Tango. 9405, boa, aguarde coordenação, comando a tuba 220. Seria a saída prevista? Saída da EL. Grato. Salvador, gol na 600, bom dia, está com a Tango, autorização Natal 370. Papai com o Charlie. Guardando na média zero. Papai meu, papai com o Charlie. A sua precedência é Salvador ou... Você falou de... Procedência. Pessoas a bordo, tipo de equipamento. 3 decolou os 39, chama agora o controle em 119-35, uma boa tarde. 35, boa tarde, está 3173. Visões, acuse, avistando Veracruz, Papão Romeu, Eco Papa Tiago. Controle Salvador, TAM 3173, boa tarde, passando 2000. O TAM 3173, nada EL, sobe inicialmente, mantém o 080. Sobe o 080 da EL de Nero, TAM 3173. E aguardando, TAM 3661. Trip 5489, pronto para copiar? Copia 5489. 489, autorizado, conquista, nível 60, decolagem 10, curva direita, saída Goleval, após direto. Controle 1935, torre 18612, transponder 5072. Após a decolagem, está restrita ao nível 080 por 40 milhas. Autorizado para o 5489, o ONU 60 para a vitória da conquista, decola 10 com curva à direita, após Goleval. 1935, frequência do controle de saída 5072 no transponder restrito 080 por 40 milhas ou 5489. Correto, reporte pronto na remota. 223. Para o Daxutan 356, o POB 137, autonomia 3, voltando a receber. Gente, vai táxi a Índia, Alfa, ponto espera da Delta, torre 186, 1013 no ajuste, até lá na minha escuta. Índia, Alfa, 186, ponto espera do capitão deslocado, 1 no 0 no 3 ajuste, na sua escuta. correção 9405, pronto para cópia. Obrigado aí por ter autorizado a prova direto. Bom trabalho. 9405, copia. Prossiga, 9405. Da 9405, autorizado, comando a tuba, nível 220. Decola 1-0, curva direita, saída da EL, Leda, após direto. Controle 1935, torre 18612, transponder 5053. Após a decolagem, está restrito ao nível 080 por 40 milhas. Nome checado, vença de 140 graus, 10-9, informe com a cabeceira deslocada à vista, Oceaner 6320. 6320, vai reportar. 35, torre 18-6, transponder 5054, restrito ao nível 080, 40 milhas, 9405 da TAM. 9405, correção, transponder 5053. 5053. Correto, reporte no portão 7, pronto. Reportará. Ligando na Delta, 409, Tango. 394, boa. São Galeão, 36, terceiro para copiar. Após, pronto para copiar, quando disponível. 600, copia? Copia, no 600. 600, autorizado Natal, a nível 370, Irovia, Pesulu, 1-0. Decolagem 1-0, com a esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 1935, torre 18612, transponder 5057. Após a decolagem, está restrito ao nível 080, 40 milhas, ou liberação do controle. É o 370 autorizado, via Pesulu 10, decolada 10 com curva à esquerda, saída Puca Zipar. O controle 1935, 1862 é o torre, 5057 é o transponder, restrito aí, no nível 080 por 40 milhas, é o gol na 600. 600 poderia cotejar só o nível? Nível 370, na 600. 600, correto, portão 62, reporte pronto. É reportado, obrigado. 5489. Felipe, prossiga. Tem condições de decolar da 1-7, se autorizado. Gente, decolagem 17 autorizado, permanece o restante autorização. Afirmativo, o resto da autorização com decolagem 17 é o 5489. Paulo Trans 3566, pode ser uma torre? 3566, firme, ingresso Delta, torre 1862, boa viagem. 1862, obrigado. Paulo Trans 3834 no 4, pushback em funcionamento. Portão 4, autorizado, reporte táxi 3834. Botar o táxi, 34. Dando 3661 no cópia. Prossiga, 3661. 3661, autorizado Ilhéus, nível 220, pela Golf 677. Decolagem 1-0, curva direita, saída da EL Leda, após direto. Controle 1935, torre 18612, transponder 5060. Após a decolagem, está restrito ao nível 80 por 40 milhas. 245, chame controle em 11935, boa tarde. Controle 11935, azul 4089, boa tarde. Zero, curva direita da Eoleta. O controle 11935, a torre 186, o transponder 5060. Estamos restritos ao 080 até 40 milhas fora de Salvador, até 3661. No cotejamento correto, o controle acaba de informar que terminou a restrição. Está autorizado a acender o 220 na saída da EL. Afirmativo. Então, desconsiderando a restrição do 080, direto para 220, até 3661. Felipe, está na escuta? Afirmativo. Felipe, desconsidera a restrição do 80 por 40 milhas. Desconsiderará o 5489. Tem a sessão liberada até o 160, cumprindo a restrição da saída guarda. Afirmo. O 600 na escuta também é liberado por 370? 600 negativo. A restrição permanece para a decolagem para o setor norte. Só o setor sul que foi liberado. Ok, obrigado. A 9504 na escuta? Golno 394, pronto a cópia? Prossigam, 394. 394, autorizado Galeão, no nível 360, quero ouvir Upper Zulu no 4, Petoquim, após Upper Alpha 317. Decolagem da 10, curva direita, controle 1935, torre 18612, aciona transponder 5055. Passado para o gol 394, Galeão. 360, Upper Zulu 14, até Toquim, após Upper Alpha 317. Decola da 10, curva direita, controle 1935, torre 186, aciona 5055. Pode confirmar a saída? Saída da El, transição Bless. Da El Bless, gol 394. Nada, reporte pronto. Reportará o 394. Solo Salvador, Papatango, Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, Vera Cruz, confirme Pátio. Pátio 3, decola da 10, Juliette Quebec Kilo. Livrando na Golf 6320, Oxerã. 6320, Alfa Kilo, Pátio 3, reporte para ingresso, Pátio 1. Alfa Kilo e Pátio 3, vai reportar para ingresso no 1, 6320. 6320, correção, reporte antes da ECO, ok? Ok, antes da ECO, reportar 6320. Para o táxi, o TAN 3834 com 85, 4 horas, alterna Teresina. 8485, 3 horas, Teresina. Afirmativo. Gente, na minha escuta, via Índia, Alfa e Delta, 18612 no ponto de espera da Delta, ajuste 1013. Ok, com 1013, Índia, Alfa e Delta, 18612 lá, obrigado. Solo, boa tarde, jogou na 333. 333, boa, tamo em curso, número 2 para a Copa São Paulo. E confirma os 1200 primeiros interditados? Afirma, os primeiros 1200 estão fechados. Obrigado. Três cinco meia meia, Decolos 49, chame controle em 119-35, uma boa tarde. 935, boa tarde. 18-6, obrigado. Doutor Salvador, Papá Rodrigo, Papai Cristiano, em contato visual com o Veracruz. Passado localizador, passando dona. Salvador, esse é o TAN 3566 decolado Arapuca, Jamaracaju, transfere. Arapuca, solta o nível de voo 190, TAN 3566. 190, 3566. Poderia continuar 130 pro 3566? Eu vou no 130, você quer como final? 130, sim, senhor. Aí, só manter o nível de voo 130, TAN 3566. 130, 3566. Boa tarde, Romeu, Hotel Oscar. Acuse para descida em condições visuais. Romeu, Hotel Oscar. Chamará para descida, Hotel Oscar. 3-2-0? Ingresso à esquerda, táxi veio quilo, reporte para ingresso, parte 1. Esquerda, quilo, reporta para ingressar na 1. 6-3-0. Solo com 394. 394, copiado, portão 11, autorizado, puxa, reporte táxi. Portarão 394. Solo gol 924, pushback, acionamento, gate 5. Solo gol no 924. Pino 924. 1924, pushback, acionamento, gate 5. Gente, no portão 5, aguarde para o puxo no 924. Aguardando o 924. Janela 320, agilize seu táxi, vai ingressar a remota 13. Agilizando a remota 13, 6320. Afirmo, fique atento com o tráfego da Gol, está puxando no portão 11. Sente do Gol. Fala Salvador, está 3661 no portão 10 para puxo acionamento. 3661, estou ciente, aguarde puxo. Aguarda.